The low echo uniform 003, complete stage contact tower 118 to the small 95. 118 to the small 95, from the low echo uniform 003, go ahead. Desce para 2.0.0.4, portanto, estabilidade, desce para 0.0.4. Passarei por 231, complexo, chame a torre 1895. Torre 1895, passarei por 231. São Jorge, uma área em autorizado 050. Autorizado, Duna. Duna, 86. vermelho, estou 2003, a gente no 04, meu ponto localizador livre elétrico. Boa noite, né? Cruzado, livre Salvador, voo 099, boa. 099, boa noite, contato com a Dante Cedaro. Azul 2761, um direto da Vitória da Conquista, da presente. Gol 099, direto Elefa. Direto Elefa, gol 099. Boa noite, chegada bomba, para 4 mil pés, para 2104. Saída da El, o Xanel 2259, felicidade para o seu voo, ótima, ou lenda? somente curva direita, direto Leda. Direto Leda, direita, acelera minha vez, 59 graus. 1168, boa noite, Sierra Madre, para 050. Agora, eu vou até a Flávio de Maria. Boa noite, Papa Romeu, Charlie Bravianchi. Boa noite, Charlie Bravianchi, contato Nadal, CDBL, 3830. 380 Nadal, Papa Romeu, Charlie Bravianchi, possibilidade de voar direto, Leda? Feita, pois, Leda, Bravianchi. Direto, Leda, Bravianchi, tá. Eu a Pastelo, deixa para 2010, a gestão 014, mas pode ser um localizador. Boa noite, chegada a mais, deixa para o Contestador 28.95. Bem, já foi desvio, autorizado a comunicação na Progidona, descendo para 2.000 sem instruções, hoje isso é 1.0.4. Então, 3.858, descendo instruções para 3.000, hoje isso 1.014. Romeu Charlie Brasil Yankee, Centro Recife, 125, Ola Alterna, 13325. 1325, Ola Alterna, 13325. Ô, Salvador, boa noite, Alterna 3197, cruzando 2000, Alterna da Elf. Contato radar, saída da Elf, 2130, 0 direto Leda. Direto Leda, 360, obrigado.